aqui mais uma jornada de trabalho. A você que nos prestigiou até agora com a sua sintonia, o Boa Noite da YJ487, ondas médias, 1580 kHz. Amanhã, quando o sol despontar no horizonte, estaremos novamente.